baile de favela. E os menores preparados pra fuder com a pesadela. Mas ela veio quente, hoje eu tô severo. Ela veio quente, hoje eu tô severo. Quer desafiar, não tô entendendo. Veja, deixa eu pego, quer voltar com a chapa dela. Meu Deus, molecote! É de Lohan, você não tá na guerra, mas você tá lançando bomba, hein, caralho? Baile de favela, que a Amazônia é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menores preparados pra fuder. Essa Maria é baile de favela, e Brasão é baile de favela, que a Brasília é baile de favela, e os menores preparados pra fuder, que a festa dela vai. Mulheres do Baixo. Ronaldinho pra cima. Concorrência. Os jovens do Rio, criando